Se você está sem esperança, você entrou aqui hoje no lugar certo. Jesus vai te dar esperança nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus, aleluia, já mandou pra essa guerra reforço. Receba o reforço de Deus. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar nem excluir, sabe o quê? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Cante! Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, se Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia! Só pra reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Oh, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se crês em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou pra morte ouvir: Lázaro, venha para fora. Aleluia. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Que convida, não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus, meu irmão, e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Se essa palma é para Jesus, levante as suas mãos e bate mais alto.